7. Música, informação e participação do ouvinte. Supermercado Pareci tem novas e modernas instalações, onde você economiza e tem prazer de ser bem atendido. O melhor e mais completo açougue da cidade, com carnes frescas e cortes especiais e ótimas ofertas. Padaria e confeitaria com grande variedade de pães, doces e bolos. Excelente feirinha com frutas, verduras e legumes fresquinhos a preços especiais. Supermercado Pareci tem amplo estacionamento, prazo especial no cheque pré-datado e entrega a compra na sua casa. Supermercado Pareci, Avenida José Antino, 1036. Telefone 3491-4544. A Leximoto Capivari tem Chevrolet 0 km com a menor taxa de juros do mercado. Além de seminovos com garantia de procedência e ótimas condições de financiamento. Na Leximoto, o seu carro recebe atenção especial com serviços de alinhamento, balanceamento e muito mais. Leximoto Capivari, na Avenida do Rojo, 640. Aberta de segunda a sexta até às 19 horas e aos sábados até às 13 horas. Leximoto Capivari, mais uma empresa do Grupo Stefanini. Atenção, Fiat 0 km com o melhor preço e a menor taxa de juros do mercado, você encontra na Fiat Stefanini de Capivari. Tem também seminovos com garantia de procedência e condições imperdíveis de financiamento. A Fiat Stefanini oferece serviço completo de oficina para você. Por isso, lembre-se, atendimento rápido, equipe treinada e rapidez. A entrega só na Fiat Stefanini, na Avenida Prudente 700, aberta de segunda a sexta até às 19 horas e aos sábados até às 13 horas. As horas passam, viram dias, os dias viram meses, e os meses viram anos. E assim, a nossa história com você se transforma em vida. Vida para o seu dia, para o seu trabalho, para andar na rua, a pé ou de carro. Vida para estar com você, onde você estiver. Nossa rádio é assim, mais vida para a sua vida. Sua companhia de toda essa forma. Ela é amiga. Ela é legal. Ela é genial. Ela é simplesmente a sua rádio.